Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Neste mundo não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Amei como pode amar do mundo amor ingrato, nem por outra meu amor te desprezei. Foste tu a causadora do nosso amor se acabar. Foste tu a causadora do nosso amor se acabar. Amor só se paga com amor, amor ingrato não se deve com desprezo se pagar. Quando chegar a hora da minha morte, triste olhar pra teu retrato eu lançarei. Quando chegar a hora da minha morte, triste olhar pra teu retrato eu lançarei. Só te peço que não chores minha sorte, amor ingrato, pois com a morte eu de ti esquecerei. Foste tu a causadora do nosso amor se acabar. Foste tu a causadora do nosso amor se acabar. Amor só se paga com amor, amor ingrato não se deve com desprezo se pagar. Quando chegar a hora da minha morte, triste olhar pra teu retrato eu lançarei. Quando chegar a hora da minha morte, triste olhar pra teu retrato.